mute. Levante mais uma vez e mais mil rounds lute. Tire do mute seus pensamentos e se escute. No mundo de homens tudo é rude, não tem Gucci Gucci. Longe do Facebook e outras redes sociais. Interações vazias pra mim nem são reais. Ideias parecidas mas não são iguais. Teremos o mesmo destino com diferentes finais. Reconheça em si próprio o seu valor, independente da sexualidade, gênero ou cor. No seu coração habita o ódio e o amor. E quem vai vencer é quem você é a favor. Não guarde tanto rancor pelo passado. Se lembre que coisas nele pode ensiná-lo. Acurralado por si mesmo, se sentindo sufocado. Respire fundo e nesse vendaval se mantenha calmo.